Aí, vai chegar um dia em que todos nós seremos transformados, tá ligado? Num momento, num abrir e fechar de olhos, a última trombeta soará. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiros e nós seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para um encontro com o Senhor dos ares. E assim estaremos para sempre com Ele. Então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela justiça. Louvado seja teu nome, Senhor. Aleluia. Mesmo que no fim não esteja preparado, que eu fique até sendo um soldado, te culpando por eu não voar. Se te visitar, se eu chorar, sofrer e padecer, sei que lutarei pra estar contigo ao amanhecer. Se ferir, machucar e se eu cair, sei que estarás comigo dando força, vou reagir. Quero chegar à terra prometida, um guerreiro que venceu a partida. Ajoelhar a seus pés, mostrar a minha espada. Sou ovelha tua, meu Senhor, pra te louvar. Só tu, meu Pai, é capaz de esquecer os meus pecados, só tenho que obedecer. Senhor Jesus, aqui nesse momento, usa-me, faz de mim o seu instrumento. É simplesmente amar por amar. Quero pisar no chão de ouro e meu lugar conquistar. Jesus.